mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Segui em sua cama, não deito mais não. A casa é minha, você vai embora. Já pra sair da sua mãe, deixa meu colchão. Ela é pronate de petelha e azia, é campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida, galera do Badualdo. Alô, Badualdo, alô, Badualdo. Me diz, Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito, ela me tem nas mãos. Meu filho, aguenta. Bota a mão lá em cima, beleza? Diz! Complica. E você me apareceu. Era tudo que eu queria. Estrela das... E quando a dor... Meu namoro é na folia. Eu disse, põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite frio é quente, há de eu acender. Até sem luz dá pra enxergar um lençol fazendo congo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai me se aguente. Que lá vem chumbo quente. Você me apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, e quando a noite...